Puxa, né? Meu 140 autorizado, decolar 150 graus 069. A linha decola pista 10, 6140. Autorizado, não, e o trem de pouso? Passar travado. Autorizado pouso na 17, 160 graus, 069, Papa Tango, Esquilo Zulu. Eu vou pousar no seu, trem de pousado. Solo Salvador, bom dia, o gol 0015, informação Lima, autorização São Paulo 360. 0 no 5, aguarde cópia. Aguardando a sua escuta, no 0 no 5. Bônus 738, estabelece meu pé, ajuste no 08, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2018, autorizado a sinal ILS, agora estabilizado, bônus 738. Tá 398, desce para o nível de 1050. 050, tá 398. Bora. 5728, acendo a identificação, está autorizado chegada da Mari, desça para o nível de 1060. 5728, identifica a Mari 060, 5728. Salvador, bom dia, 6140, na Pouca Aracaju. Puxa, na 6140, contato radar na decolagem, sul para o nível de 350, saída Pouca Aracaju. 350 pro Caracaju, 61 no contato. Olha, qual a descida ali naquele grau? Papango Lima, Kilo Bravo, mantenha-se em condições visuais, deixa para o estudo de tráfego local, de frequência para consideração. Bravo, certo, obrigado, tchau. Direto para Aracaju, 61.0. 61.0, poderia voar direto para Aracaju? Agora de coordenação. Obrigado. Caixa livre. Na 6140, vamos lá pelo centro, que eu já puxou manter a saída. Não, mantém, não tem problema, mantemos a saída 6140. Obrigado, contra-forma. Bom, como é que é com o Vitor? Mantenha as condições visuais, ou no meu pé, se porta para a descida. Localizador, tem que fazer, estamos no 738. Vamos 738, aperta final ILS, chame a torre, 18 decimal 6. 76, bom dia, vamos 738. Vamos 3198, desce para 2000 pés, está autorizado a final ILS, porta estabilizada. 2000 pés, ILS, porta estabilizado, no 018, ajuste, está 3198. Final da porta 10, porta estabilizada. Bom dia, autorizado pouso, 130 graus, 069. Pouso na 10, vamos 738. Em Remar, ainda não recebeu seu modo alto, Charlie, confirma sua posição. Tem alguma previsão para autorização? Um minuto. Ah, sim. Bom, no 095, pronto, cópia. Tá pronto, no 095. Localizado São Paulo, Congonhas, 360, VP Zulu 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5153 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 360, São Paulo, inicialmente Upper Zulu 10. Saiu da El Leda Bridge, é a saída 5153, é o transponder, controle 1208, o gol 1095. Correto, já está com o chip de ferramenta. Camarada. Bom dia, Papatango, Juliette, Tango, Zolo, Diego da Mai. Juliette, Tango Zulu. Acione 5155. Subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5163 e o controle 1208. Entrada 390 para Salvador, via BR-158, Pucaracaju, curva esquerda, 1263, controle 208, voo 260. 1260, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Dada BOF, acione a identificação. Direto Angulu, senhorita, vai. A questão é prosseguir com sons visuais no nível 055 na Prodoveo, hein? Na detenção é o pouso na 17. Então, seu vazio 0055, reportar a descida. Direto Angulu, senhorita. Posta final para RMAR. Não, onde é Bravo? Vai na posição mal, Bravo. 3198 TAN, vai passar o Índia Serra Baixa Travado, visão. Ciente, TAN 3198, formação de tráfego, Romeu 44, 7 milhas norte de sua aeronave aproximadamente, pousando no L ponto, próximo à cabeceira 97, 500 pés. Pista livre, autorizado pouso, 120 graus, 05 nós. Livre pouso na pista. 1-0, ciente do tráfego, é o mesmo ticket, tá? 3198. Tango Dia Bravo. Pouso por conta e risco no ele ponto da RMAR. Vento no 30 graus, 05 nós, chame no solo controlado. Vamos lá, controlado, Tango Dia Bravo. O que o Zulu, qual seria o nível para Sierra November Oscar Charlie? Qual é a radial ideal de saída? 319 por quantas milhas, por favor, até o cancelamento? Possível? Sim, só um minuto. O gol no 0, no 5, está no 4 para pushback e acionamento. No 0, no 5, autorizado, já está em destaque. Chama lá. Tango Zulu, vamos para o rotatório? Prodatório da presente, direto Tango Zulu. Passando a descida. Pode falar para a descida. Sobe a DS, FG, 5722. 5728, completo e chama a torre no nosso espaço meio. Até já, obrigado. Autorizado Sierra November Oscar Charlie, uma centena, vai prosseguir direto na rota, subida Momo, após Momo direto, curva esquerda após decolagem, 5167 é o código, 1208 é o controle. Controle, travessia, Juliette Tango Zulu. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, desce para 1500 pés na toda rotatória, reporta o visual com a mesma. Ok, 1500 pés, vai faltar visual com a mesma, Tango Zulu. 2 Bom dia, objeto 5728. Mandei liberado de estado, pista 10, visual, vai estar checado. Bom dia, autorizado, pouso 1180 graus, 07 nós. Pouso 5728, obrigado. Alfa, bom dia. Azul 4207, tá pronto, cópia? Azul 4207. Afirmativo, senhor, tá pronto para a cópia? Prossiga, pronto. Autorizado em Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Upzulu no zero. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5164 é o código, 1208 é o controle. Siga. 360 pela Upzulu 10 até o Rio da Leda Bridge, com curva direita, aciona 5164 e 208 o controle azul 4207. Correto, chama para pushback acionamento, azul 4207. Chamaral, azul 4207. Solo Gol 10-15 para o táxi, 120 é o PLT. Com 4 horas e 25 alternando o galeão. Tá, Índia Alfa, ponto de espera, chame 186. Índia Alfa, ponto de espera, 186, gol 1095, bom dia. 3198, vai ingressar via Juliette, portão 02, atenta a nicha táxi do Gol. Certo, está visual com o 02 é o portão, está 3198. O transponder 0137, 500 pés para Aratu, decolando da RMAR para o noroeste, chame fora do solo, decolagem a seu critério por conta de risco. 170 graus, 099. November Alpha, ainda não tem o plano no sistema, aguarde um minutinho, estou verificando. Para que horas que é o plano? Zero informação, Mike. Azul 4060, bom dia, espero identificação, estou autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari para o 050, azul 4060. Tio cópia. Salvador, bom dia, é o Gol 1015, tá pronto, ponto de espera, da 1-0. Bom dia, autorizado a Lima, tem. A Lima tem o Gol 1015. Jet 5728, no solo 09, liga à direita, solo 121, vai ser 9. 219, boa. Bravo, acione transponder posição normal. Aguarde transferência para o controle. Acionado 0137, tá com Dia Bravo. Controle agora 1920.8 até o regresso. Papá Romeu, Tango Dia Bravo. 728, grato. Corredor Axé, curva direita, pista 27. 0115 é o código, 1208 é o controle. Salvador, é o Papa Romeu, Tanguinha Bravo? Prossiga. Tá, matando 500. 10, tentando sobrevoar no Porto da Aratu, Tango de Abraço. 7, Tango de Abraço, na minha escuta permanente visual. Sua escuta permanente, senhora, Tango de Abraço. Salve Salvador, bom dia, Papa Tango, Yankee Delta Serra. Yankee Delta Serra, prossiga. Bom dia, senhorita, está no quarto 3, fracionamento conforme plano, Salvador, Aracaju. Yankee Delta Serra, acabou de aparecer o plano aqui pra mim. Um minutinho, Cobb, tá no parte 3, confirme. Afirmativo. É, vai a 500 pés pra Aracaju? É, pra sair da CTR aqui, pra não ter muito conflito, 500 pés, posteriormente acende a 1 no meu pé. Gente, tá pronto, Cobb? Pronto, para. Autorizado Salvador Aracaju, 500 pés, vai sair no corredor forte, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, o código transponder é o 0260 e o controle em 1208. Isso, livre acionamento, chama para tutar. 10, curva esquerda, transponder 0260, controle 1208. Corredor forte. Se você puder, você um parque de Butuaçu, Marcos Vitor. 03, ciente. Pro acionamento e ainda quer decolar a partir do parte 3 direto pro corredor forte? Pode ser. Ciente, então vou chamar agora a torre em 118.6 pro acionamento e a decolagem a partir do parte 3 e Yankee Delta Serra. 18.6, grave. Bom, 05, contato radar decolagem, sou para o 360, sou da Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge para nível 360, gol no 05. Papatangu, Juliette Tango Júlia, como tráfego 12 horas, 5 milhas, um helicóptero chama tanto que as pés. Sou, fizou a vista, mas está agora fora o da vista, tá? O Juliette Tango Júlia. Ah, visual com o aeroporto, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu agora com a torre 1.9.6. Bom dia, senhora. Bom dia. Acordado do Brasil, você poderia para a 1.7, 3 milhas para a rotatória. Chame na final, pista 1.7. Tango Zulu. Oi, Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Mike e a Cuvito. Mike e a Cuvito. Buenas. Circuito pela direita, pista 97, aguarde para girar base. Tráfego, César 402, 9 milhas norte de Salvador, prosseguindo para 97. Cliente do tráfego e vai. Mais externa, vai reportar para. Terra do vento e base para 17, o Mike Acudido. Whisky Zulu, livre táxi, chama para ingresso. Autorizado táxi, chama para ingresso. India Mike Alpha. Papa Tango India, Mike Alpha. Papa Romeo, Mike Acuvito, acusa avistando César 402 na final da pista 97. Tráfego agora está 3 milhas e meia para a cabeceira. Vai a chamar avistando o tráfego para 17, Mike Acuvito. Papa Tango Juliette Tango Zulu, forma um helicóptero 500 pés à sua direita, 5 milhas, ingressando perna do vento da 197 pela direita, o circuito pela direita. Cacete, mais uma vista, o Tango Zulu. do Papa Romeu de Novo Império Alfa é das 11h20 Zulu. Agora, 14h20 não tem nada. Eco, Vitor avistando. Ciente, marque Eco Vitor. Mantenha a separação visual com o César 402 e gire como número 2 uma base pela direita da 17. Ok, ciente, visual, a separação como número 2, Mike Eco Vitor. O Zulu está avistando o helicóptero à sua direita, posição de 11, 13 horas, 12 horas. Ainda é negativo. Pista livre, cheque o trem autorizado, pouso na 17, Whisky, é Juliette, tá no Zulu, embaixo travado? Ah, já de checar, é travado, Zulu. Tanque Delta Serra, taxi até a Alfa, taxi Alfa, pro Nordeste, chame pronto para decolagem. Autorizado na 1, no Chapre, início táxi 4207. Alfa de volta, chama o táxi azul 4207. Yankee, Delta Sierra. Perfeito. Mike Eco, Vitor Pé na base, visual contrário. Ciente, chame final, por. Chamada. Yankee Delta Serra, já avistado, saindo aí do pátio 3, está autorizado a decolar com proa do litoral nordeste. Não há tráfego nesse setor conhecido a reportar. Estou iniciando a decolar direto, o Yankee Delta Serra, conversa. E o vento é de 150 graus, 069. Grave, Serra. Final normal, Mike Eco, Vitor. Mike, Eco Vitor, final da mal, 35. Juliette, estamos Zulu no solo, 18, liberou a direita, estacionar frequência livre, bom dia. Mike, Eco Vitor, autorizado pouso na 17, 140 graus, 069. Ele pôs na 17, Mike, Eco Vitor. Delta Serra, torre. Eu sei, Luciano. O senhor lembra mais ou menos qual foi o horário do seu pouso aqui em Salvador, quando o senhor veio de Ilhéus? Foi aos 4:05 passado. 1:03:45, então tem o que, uns 30 minutos que o senhor pousou? Aproximadamente. Afirmativo. Legal, obrigado. É, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 4208. Controle Salvador, bom dia, é o Papatango Yankee Delta Serra. Papatango Yankee Delta Serra, mantém as condições visuais do corredor forte. Quando possível, estimado para pouso em Aracaju. Passando o corredor forte, só instantinho. Terra estimado para pouso, de ingresso ao terminal Aracaju também. Pouso em Aracaju aos 1533. Ingresso na TMA Aracaju aos 1500. Cliente copiado, Yankee Delta Serra. Whisky Kilo Zulu autorizado ali, hein, Matheus? No ILS, o azul 4060. Azul 4060, completa sinal LS Xané Torre, 18 decimal meia. 1 8 6 4 0 6 0.